Salvador, é o Mike Yankee Delta, informando a aeronave parqueada no portão 04. Gente, Mike Yankee Delta. Pesado direto no meio da Gol, no 961. Beleza, 961 Gol. Genebra 251, autorizado táxi 71, táxi 6, Índia reportando pronto, ponto esperando 0, pode ir no 0 no 4. Pode esperar no 605, chama agora o centro Recife no 28, decimal 35, caso negativo no 25, decimal 1. 1961, me chama agora, centro Recife, 128, décima 35, caso negativo, 125, décima 1. 2835, 2835, 251, vou no horário, obrigado, bom dia. Que alfa autorizado, ingresso do pátio 1, no reposto térmico. Alfa, é aqui, alfa, suficiente. Aqui é o Chanel 6251, próximo ponto 0 da 1-0. 351, a linha decola do 0-0, o vento 270 graus, 03 nós. A linha decola, 251. Saúde, bom dia, Oceane Alfa, Vitor Quebec. Prossiga. Alfa Vitor Record, Alfa Vitor Quebec, da remota 14 para a posição 07 do pátio principal. Gente, reporte até, não, Alfa Vitor Quebec. Alfa Vitor Quebec, sim, dando reboque, tem, é, portão terno. Ok, frente. Meia 251, no decolar 233, me encontrou em Salvador, no 20 decimal 8. 208, boa. Salvador, Rosia, Chanel, 6251. Chanel, 6251, bom dia, está em contato radar, submante ao nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado valida. Subindo 360, após 2000, voa leda, 6251. Pequeno desvio esquerda, o Chanel 625, na vida da formação. Autorizado. Vamos descansar, Alfa Yankee Alfa. sou Salvador Avianca Alfa Vitor Quebec, ponte 07, Cerrado Reboque, grato, bom dia. Gente, Alfa Vitor Quebec, bom descanso. Oxanair 6251, chama agora Centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 2835, boa. Boa. rodando. Hotel Salvador, bom dia, Rio 5903, com a informação Hotel, fusão 8 para 1-5-0. 173, oceano identificação, desça para 4.000 pés via chegada Gomes de Uno. Senado agente, descendo para 4.000 pés Gomes de Uno, aí, no nosso centro. Rio 5973, voo em Duna. Gol 9776, sendo identificação, voe bom, sim, bom, se intercepta a via chegada, desse mantenha nível 050. Bom, se desce via até o nível 050, gol 9776, condições do aeródromo, por favor. Ando meu pé de teto, 2.500 metros de visibilidade com chuva moderada sobre o campo. Três desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento e ele é X-Ray, pista no zero, informe estabilizado. 2.000 pés, um X-Ray, reporta estabilizado, 5973. E o 5973 copiou as informações do campo? Afirmativo. Central de Salvador, bom dia, Xané 6285, cliente ATIS, mantém 80. Xané 6285, contato radar 82 milhas nordeste de Salvador. Voe Bonf para chegada Bonf, reporte para descida. Voando Bonf, chegada Bonf, chamar para descida, Xané 6285. 1977, velocidade indicada. 2202. Gente, tem condições de incrementar a velocidade na proa de Pelotas? Sim, eu vim para liberar informação aqui. Gente, tem condição de após desvio a proa Pelotas? Após não tiver condições. Ok. Chilema 225, redução de velocidade 220 nós. 220 nós, está pronto para descida. Esse mantém nível 060, altímetro 10 no 5. Segue tráfego agora, posição de 1 hora. 30 milhas, um Boeing 737-800. Cruzando 160 em redução de velocidade devido a desvio de formação. Afirmativa, também vai fazer desvio à direita agora. Em descida até o 060, já reduzido, a Xanair 6225. Gente, apenas corrigindo, a distância do tráfego 1 a 7 mil. Sim, a Xanair 6220. C5973, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Chanel 6225, após desvio, vai Ponfi. Após desvio, voa com Ponfi, Chanel 6225. Gol 9776, desça para 4.000, vai. 4.000, gol 9776. Rio 5973, 2 milhas do externo, 6.000. Rio 5973, bom dia, disse no 0.5, autorizado pouso, pistão no 0, o vento 270 graus, 0.5 nós, forma pista molhada. Primeiro pouso, pistão no 0, Rio 5973, pista molhada. Salvador, muito bom dia, o gol é o gol 9776. E Maro, 9776? É o gol 9776, ainda contrato com o controle Salvador. Como é que estão as condições aí da pista? Melhorou consideravelmente, visibilidade em torno de 4.000. Tem uma aeronave na final agora que daqui a alguns minutos, alguns instantes, posso confirmar a que altitude já avistou. A chuva está leve. Ok, vamos aguardar aqui. Já porta visual ao campo. Poderá estar 5973. pousando a 500 pés, 597. Tem autorizado, pouso sistema zero. 73. O Gol 977 copiou? Copiou, obrigado. Salvador, muito bom dia. Passarei 2221 no seguinte da hotel. Os 221, prepara Momo, transição da TAP, aguardando cópia. Momo, da TAP, aguarda cópia, barreira, os 221, passarei. O Rio 5973, Sala Zona 3, libera a direita, prossegue Alfa, Kilo, Parte 3, posição 6, Lima. Fica dentro do sinalizador. Alfa, Kilo, Parte 3, posição 6, Lima, Rio 5973. Zona 71, autorizado, deixa eu afrontar. Saiu 2221, pronto, cópia. Ah, você escuta pronto. Autorizado, barreiras, nível 160, decola pistão 10, curva à esquerda na saída Momo, transição VATAP, Rio Esqui 42. LAP prossegue conforme roda o plano de voo. Motor Salvador opera 120.8, aciona 5131 no transponder. Copiou para barreiras nível 160, decolando a pista 10, curva esquerda, intercepta Momo, VATAP, frente pela WIS 42, conforme a rota via Lapa. Faz 161 no nosso transponder, controle de Salvador 120.8, protegeu 2221 no passarelo. 5131, chama pronto se tiver funcionamento, passarei 2221. 5131, 2221. Visibilidade sem chuva. Sem chuva, meia dúzia. 9766. BV5, desça para 4.000 pés, aguarde autorização para final do procedimento ILS Tech Trip da pista no zero. Altímetro no zero no 5. 4.000 pés, no zero no 5, aguardando autorização, já é 6.25. Após bom, solicita manter a proa 245 para evitar uma formação. Gente, Chinei 6225, autorizado de vias. Repórter retornando para o de Pelotas. Cortará retornando para o de Pelotas, Chinei 6225. Confirmando, 190 a bordo? Afirmo. Autorizado o táxi 71, táxi Índia, reposta pronto, quando espera, pistão no zero, o ajuste de altímetro no zero, no 5. Táxi Índia, no zero, no 0, no 5, tá 371, tá atrás. Quando pelo Chinei 6225. Ciente, o Chinei 6225. Recebe o número do localizador, gol 9776. O 9776, complete final, chame Torres, Salvador, frequência 198.95. 2895, obrigado. Gol 9776. Gol 9776, ajuste no 0 no 5, repórter de Tom Campo. Tomará, gol 9776. Aposte pelo autorizado 2 mil pés. Para o final do procedimento, ILS-X8 da pista no 0, informe estabilizado. Passo pelo 2.000 pés e LS X-Ray down no zero, reportando estabilizado, acima 6.285. Salvador, passaria do 2.221 no pátio 3, puxa acionamento. Passaria 2.221 no autorizado, prontado. Chamada ao táxi, 2.221. Vento da pista, gol 9776. 260 graus, 03 nós. Gol 9776. Confirme, visual com campo, 9776. Afirma agora, com meu pé. Gente, autorizado pulso, pista 1-0, vento 260 graus, 03 nós, informe que está molhada. Vento, gol 9776, 2-0. 3171, aí mantém cabeceiro na zero. Mantém na zero, tá 3171. Gornal 776, solo 24, libera a direita. Prossegue táxi Alfa, reportando Lanza Juliette. E Alfa, reportando Lanza Juliette, do Chamando a Google 5, contato final, chamando 1191-8-95. Confira por 6285. Chame Torre Salvador, frequência 1198-95. 2395, obrigado. Controle com 759, passando 282, tiver informação aqui. 1759, acione identificação, desça para 4 mil pés na proa de Pelô. Ajuste de altímetro no 095. Confirma as condições agora, por favor. Um salve sobre o campo, pista molhada, vento 270 graus, 04 nós. Gente. Valendo 2256 a bordo, com 5 horas e 30 de autonomia, alternando Brasília Trópico. Passaria 2221, autorizado táxi via parte 1, táxi India, reporta pronto, considero no 0, ajuste no 0, no 5. Reportará pronto, quando na pista, considero no 0, passaria 2221.